Simplício quando viu a coisa preta, o que ele fez? Quando viu a coisa preta, o que ele fez? Amor! O Simplício é muito garganta, oh, oh, e contando vantagem. O Simplício é muito garganta, oh, oh, e contando vantagem. Quando ele vê a coisa preta, o que ele faz? E vai a perna corais. A festa estava animada, oh, a polícia chegou. A festa estava animada, oh, a polícia chegou. O Simplício quando viu a coisa preta, o que ele fez? Ah, o Simplício quando viu a coisa preta, ele o Simplício é muito garganta, oh, só e contando vantagem. O Simplício é muito garganta, oh, só e contando vantagem. Quando ele vê a coisa preta, o que ele faz? Levai a perna coragem. Quando ele vê a coisa preta, o que ele faz? Provação.